Mm-hmm. Bahia, Nelson, Mike, Hotel Romeo. Hotel Romeo, bom dia, prossiga. Hotel Romeo, solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição 1 no Romeo, para o fim de número 2. Finger de número 2 do pátio 1, confirma? Positivo, senhor. Pátio 1, finger do número 2. Autorizado, Mike Hotel Romeo, reporte ao final do reboque. Ciente, mantendo a escuta. Lua, Elton, Mike Hotel Romeo, informando o tempo de reboque, muito obrigado e bom dia. Excelente, o Mike Hotel Romeo, bom dia.